Atenção, caçadores. A caçada começou. Gigante Crocodilo Prime. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Joga a mão pra cima aí. Comandar mais um espetáculo do gigante. A maior referência em pressão está aqui. Gordo e Dinho Pessão. Pra cima, meus DJs. Agora é na pressão. É na pressão! A galera super lota o palácio. E eu vou mais perto, eu vou mais perto. Porque o animal vai rastejando. Vai meu animal, vai meu animal, vai meu animal, vai meu animal, vai meu animal. Ele chega mais perto de você. Bora, um, dois, três, já. Vida aí, joga a mãozinha pra cima. Só quem acredita em Deus, joga as duas mãozinhas pra cima. Cadê o grito da galera do Paysandu aí? Cadê o grito da minha galera do Clube do Remo? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das sinceras aí? Quem tem amigo corno aí, joga a mãozinha pra cima. E agora bate na palma da mão. Fora dessa não! Vai no batidão! Vai no batidão! as pólvora! Criando e editando tendências. É aqui, é aqui, ó. Vai, vai, vai, vai, vai no batidão. Chama, novinha pra cá. Chama, novinha pra cá. Chama, chama. Vai, chama, novinha pra cá. Chama, novinha pra cá. Só quem conhece joga a mãozinha pra cima. Quem tá tomando uísque aí joga pra cima. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Joga o uísque falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece. Ah, vocês conhecem. Aniversário das Crocolongas. E tá só uma festa aqui do lado direito. Pra cima. Sou da família Roxon. Ele é só a primeira dama, Surama. O Juan Louco é só a primeira dama. Bora, Bulacho, bora, Webert. Tá na área, segura. Agora sim, só no caque, vai. O caqueado vai d'égua. Olha o caqueado, olha o caqueado, caqueado, caqueado. Senhor, deixa eu registrar a presença aqui do nosso empresário Igor lá do Posto Rana. Ele é sua esposa, dona Barbie. E o segurança Bolo também aqui na retaguarda. E também registrar a presença do meu grande amigo Spike da internet. Ele também tá aqui, ó. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o bora, Bruno Orelha. Louco, e aí, comandante Freitas. Júnior Mecânico, DJ Eduardo. Bruno Consagrado. DJ Kelvin. O azul, a grado, ideia, pressão, tá todo mundo aí, ó. O croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é. E aí, compadre Paulinho. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando. E ele vai dançando. Vai fumando e a pressão vai aumentando e a pressão. Aqui na minha direita, meu compadre Paulinho, segura a pressão do animal. Pra cima! Pra cima! Aumentando. Isso vai aumentando, eu quero ouvir. Aumentando. Eu quero ouvir o grito da galera. Amigo Dailson da TF. Bora, minha Xerox. Crocodilo. E meu parceiro Everton. Ele também tá na área. Meu amigo Luíslo, você. O Franciel, o Didi. Toda minha Xerox aqui na ponta esquerda. E aí? O Belém do Pará tá 40 graus. E o Crocodilo tá. Tá mil grau. E meu parceiro Lobo. Tá mil grau. A gente viu nossos humildes da Pereira também por aqui, ó. E nosso parceiro Leonão, o Alessandro. Mil grau. E o Alessandro chegue. E o Zezinho para esse, dali Zezinho! É DJ Belly! Bora, Sapinho, você também! MC 3 a gente! DJ Luan! O Deus, o Gêmeo, expressão! Pressão! Tá mil grau! Tá mil grau! E aí, Maílson da família Roxon! Agora! As que tem doida, as que tem doida, as que tem doida, as que tem doida! Agora eu quero! Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma! Bate no. Bate na palma. Canta, Palácio. E aí, Fabinho Ferrari. Bora, Pituca da Ponte, e agora, já. Eu vou deixar você partir. Ah. Ratinho Pressão, tocando no 12. Isso não tem preço. O nosso público cantando. E a gente só tem a agradecer o carinho. Canta aí! E aí, Mauro da GDS? Um abraço pra você, Mauro! E aí? O Tiaguinho dos Garotos do Reggae também, bora, Tiaguinho! O nosso amigo Raul, a Marcelo, o Michel também tá comigo! Aniversariando hoje! Amigo Brook, curtição da área, bora, Brook! Excelência! Meu parceiro Vlad, o comandante Vlad aí, ó! E a nossa família Maguari aqui! E aí, Vlad? Vou deixar você partir. E o quê? Pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. A galera vai, vai, vai. Vai no batidão, vai. O DJ é desguiado. Toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado. Toque faz o caqueado. Bora, Mandinho, vai botando na pressão. Bora, Mandinho, vai botando na pressão. Bora, Mandinho, vai botando na pressão. Na pressão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu vou parar no corpo. Vai ser bagulho doido. E aí, meu parceiro Edilson Rex? Ele também tá no gigante. Ela quer dar babadinha. Ela quer o Renanzinho. Ela quer dar babadinha. Ela quer o 55. Ela quer dar babadinha. Ela quer o 57. Ela quer dar babadinha. Ela quer dar pra bandido. Ela quer dar babadinha. Ela quer os envolvidos. Ela quer dar babadinha. Ela quer o 57. Ela quer o 55. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. A jogada na minha cara. Então vou ter que levar. Gordo e Dinho Pressão. Que tá tocando. Gordo e Dinho Pressão. Arregaçando tudo. Planejei um assalto foda, mas valioso. Segura, segura, segura. Segura que eu quero saber agora. Só quem tá gostando aí, joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima aí. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Que eu quero saber como é que tá o Dinho Pressão agora. Boninho, fala com os caçadores aí que eu tô registrando tudo. Só quem tem vizinha fofoqueira aí, dá um grito. Quem é do Paissandu, dá uma vaiada do Remo. E quem é do Remo, dá uma vaiada do Paissandu. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Só quem confia em Deus, joga a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem, Maninho! Antes de fazer a contagem, eu quero saber quem vai ganhar hoje. Será que é a tua ponta direita? Ou será que é a ponta esquerda do gordo? A minha ponta esquerda vai ganhar hoje. Não, a tua ponta direita, pô. A tua ponta direita. Tu é canhoto agora? É a direita, né? Tu é direito. A direita vai ganhar hoje. E a ponta esquerda tá aqui, ó. Bora ver quem vai levar essa parada agora. 5, 4, 3, 2, 1, explode! Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima. Entrar no clima. Leonardo Oliveira, o Bruno Verdelho, tá todo mundo aí! O padre Paulinho falou, moleque, é muita pressão, mano. Amigo, fale da sem miséria. Olha, minha cunhada Regina, eu vim por aqui, ó. Obrigado sim pela moral. Vem a sem miséria. Alberto Martins. E aí, Alberto Martins? Meu amigo Trolho do Barreiro, ele é Dona Érica. Meu amigo Tito Pirata, um abraço pra você, Tito. E o meu parceiro Robinho Playboy, direto de Mona, pra curtir o som que ele gosta. Joga esse cabelo, faixa preta, vai passar. Meu pino. Nosso amigo Webert do Murini. Meu pino. O Bulacha agora é família, Roxon. Pino. E aí, Lourinho? Pino. Olha a minha família, prejuízo do setor. Pino. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que eu tô fazendo. Quem sabe vai cantar. Mas peraí, vou desligar. Santorini. O nome dela é. Eu me conto que ela não tinha. E não é minha namorada. E o quê? Mas poderia ser. O nome dela é. Jennifer. Eu me conto que ela não tinha. Mas ela faz umas palavras. O que eu não faço com você? Júnior Santorini. O rei do eletrofluxo no Brasil. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que eu tô fazendo aqui. Mas peraí, vou desligar. Só quem já tá preparando tudo pro carnaval, vá preparando suas emoções que vem aí, o bloco Crocoloco. E essa música que o Dinho Pressão vai tocar agora, sem sombra de dúvida alguma, é a música do carnaval 2019. E ela tá na versão Santorini. Passa o pano aí. Vai. Tchau. Hoje eu vou pro rolê. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Não. É muita onda! Não. Hoje eu vou virar. Júnior Santorini. O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Parado no bailão, oi no bailão, o croco tá a pressão. Pressão. O nosso amigo Nenê da Hadley. Já por ali pelo camarote do angolano. Rodrigo Barreto, Dailson da TF. O croco tá a pressão. E aí? O croco tá a pressão. Empresário da Ceasa também, bora Danjinho! Empresário da Ilson da TF também, da área! A nossa GDG, amigo Diego! Empresário Celo, bora Celo! Bora Moeda, você também! E agora, como é que é? No bailão. O nosso parceiro Spike da internet! Ele também tá na Disquivi, já tá no som que ele gosta! Bora, Spike, um abraço do Dinho do Gordo aqui. Gordo e Dinho Pressão. E toda a cúpula aqui do animal. Registrar a presença também da nossa querida vovó do Croco. Olha o seu filhão que estão ali no camarote, só de boa. Alô, vovó do Croco, um abraço pra você, mulher. É DJ Melly, é DJ Lohan. Os DJs referência em produção. Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Quem sabe canta, vai. Lá pro carro que você vai. Alô, dentro do carro. Dentro do carro. Meu amigo Fabrício nos põe na fita. E aí, meu parceiro Orelha? Os moleques da Avenida Velha Guarda. Um abraço aqui dos irmãos Gordo e Dinho. Gordo e Dinho, abração. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E nosso amigo Piteco também tá na área. Isso é. Hoje vai ter putaria. É o nosso humilde aqui. Leonan, Leonan. Engraçado, eu pego uma porrada de choque aqui logo no começo. Vai começar. E aí, meu parceiro Cristiano? Minha amiga Erika. Tá na área curtindo animal. Toma essa dentada. E o meu parceiro Caio da Xerx já falou. E toma essa dentada, vai. Os caras doidos só querem as bandidas. Os caras doidos só querem as bandidas. Só querem a Lupita, só querem a Lupita. Bandidas. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. E a minha galera da equipe Shark se botando pressão aí, ó. Aponta pra bandida. Toda bandida gosta de pressão. Depois do croco. Sequência de ladrão. E meu parceiro Paulo dos Danadinhos. Sequência de ladrão. Fechado o quarto dia com animal. Obrigado, Paulo. Sequência de pressão. Lá vai. Moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Apaga a luz que tá liberado. Só quem tá gostando, aponta o dedinho direito pra cima aí, ó. E canta bem alto assim que eu quero ouvir aqui, vai. Já. São amores, amores que Orelha da grande família. Um abraço pra você, Orelha. E o nosso amigo Bico dos Caixa Baixa. Rapaz, esse cara praticamente, ele já faz parte da história do Palácio e do Animal. Alô, Bico dos Caixa Baixa. Ele, nossa amiga Raíssa. Amiga Maiane também tá na área. Abraço pra vocês aqui na Ponte Que. Assim, ó. Crocodilo. Meu nossa amiga Verena. Um abraço pra você, Andy Ferreira, também por aqui, ó. É aniversário das Crocolocas, minha amiga Elida. Já já tem um sucesso. Família Paulo VI, obrigado sempre pela moral. Abraço, obrigado, valeu mesmo de coração. Aniversário das nossas crogologas e o sucesso vai rolar, vai rolar, vai rolar. Vai, já. Endoida, endoida, endoida, endoida. Põe as coco loucas, põe as coco loucas. Endoida, endoida, endoida, endoida. Põe as coco loucas, põe as coco loucas. Júnior Santorini. Seja onde for, tô junto do animal. Gigante crocodilo, as coco loucas tem moral. Pode fechar com nós, não vou mais dar PT. O croco tá na onda, doidinho pra te morder. O croco tá na onda, doidinho pra te morder. MC Biel cantando, não vou te deixar de toca. Crocodilo Prime fechadão com as croco loucas. Crocodilo Prime fechadão com as croco loucas. Crocodilo Prime fechadão com as croco loucas. Alô, meu parceiro Adailson, parabéns! Olha a GDG comandando a direita! O compadre Paulinho falou, ó, partiu, Rangsburg. Diferenciado, ele falou. Amigo Maurício, Márcio, equipe Ricardo, Ramon, Vlad, minha família Maguari tá na área. GDG, é GDG, galera do Guapá, galera do Guapá, é GDG, é GDG. O Harry, que os tops do comércio na área. No camarote. Agora, bolando, agora, agora. O meu parceiro Caio vai ir. Ele é só a primeira dama. Já confirmou na Florentina, logo mais. E o meu parceiro Fael da assistência já tá na. Assistência do Fael do telão. É referência. Não para, segura aí no telão. Endoida, endoida, endoida. Endoida o bagulho, endoida. Endoida, endoida, endoida. Vai, vai, vai, vai, vai. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Joga, puxa, joga, puxa, puxa, puxa, puxa. Estou afim, né? Agora! Fala, meu parceiro Thiaguinho Blackhead! Eu quero ouvir vocês cantando já! Mais alto, vai! ti ti da ri ti da ri da ra ra ra. E não sou mais de ninguém. Você me perdeu. Estou dividido. Desde que ela paixões me dividem. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Não dá, não. Se escolher amor, desculpe, amor, por te trair. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Oh, agora vai! Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu? Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Agora eu quero ver, eu quero ver! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Pra quê? Pra te falar. Acende a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Sofrer, perder você. Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Agora, agora. Mais alto, mais alto. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer. E aí, como é que é? Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Só pra quê? Só pra pro... Miquel, você, o Mano Netinho, o Júnior Iru, o Curvinho, o Geraldo, o Léo do Super Âncora. E aí, meu parceiro Patrick Canelada, vem te embora, moleque! Tenho uma história pra te revelar, um segredo que... Serginho Cambista, e o meu parceiro João Arley, atenção, amigo Grande dos Falidos, assuste, não. E o meu parceiro Douglas, o homem do Quatro Olhos. Apaixonei, é gordinho? Tão calado, guardei as palavras. Agora! Entre o medo e a verdade. Falava o tempo todo dela e ela não se... Estou demais hoje, ó. Seu endereço, flores eu mandei. E aí, doido barreiro? Ônibus, grito, te amei. Você, dona Erika, um abraço, doido. Se aproximar, peguei. Doido barreiro. Meu parceiro Tito Pirata. Ela embarcou. Bora, Tito. Apaixonante, ela me olhou. É. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. Alberto Martins, vai, Alberto. As flores e um cartão eu mandei pra anunciar que era amada mesmo. E meu parceiro Robinho Playboy, direto de Morã. Pra curtir aqui um som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Inclusive, essa semana a gente bateu uma resenha muito bacana com esse cara. Alô, Robinho. Obrigado, meu Deus. Puta, ele falou. Bora que vai pegar fogo! Bota pra tremer o palácio! Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo! E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo! Fala, Juju Paniquete! E o meu empresário André de São Luís do Maranhão, segura! Joga a mãozinha pra cima e começa a tremer! Pra lá! Só não canta quem não sabe agora, vai. E aí, DJ Gordo, qual é a parada? É pra cantar, eu quero ouvir você, já. Já. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Aquele sentimento, orgulho de momento. E aí? Não é bom nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me falou. Ainda tem o seu nome. Parabéns, Juan. E o dinheiro da sua... Um abraço pra você, meu irmão. Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Agora! Explode a minha direita! E aí, meu domingo? Pra cima! Andrinho do Rock! Alô, garçom gordo! Dá um chega aqui e traz um gelo pro compadre Paulinho aqui na direita! O Luiz, o Francial, o Caio! É a minha gigante Xerox! É o mega príncipe que vai tocar! Sou dois homens, vamos dele! Bora, João Paulo! Te quero e também vamos fazer o fim! Essa noite nossa, vem comigo se envolver! Eu sou dos humildes da pedreira! E o meu parceiro Fagner da Simiséria! E aí, Fagner? Meu amor, vamos lá. doido. Eles estão aí, ó. Bora, Vlagem! Santorini, com muito grito e com muita pressão, diz o Rex. E aí, Davi Cadeirante? Com a família Maguari é muita. Que dá chapéu pra esse cara aí? Cocodilo. Davi Cadeirante, amigo Wendel. E o desgraçado aí, hein? Pega a minha taça e põe duas pedras de gelo. Rodrigo pressão. E o Império da Rainha também, bonequinho. E aí, Jack falou? Na verdade, tem que tirar o chapéu pros nossos cadeirantes. Cocodilo. Davi Cadeirante e o Felipe Cadeirante. Os mais atuantes da atualidade. Os cadeirantes estão aí, ó. E aí, Júnior Santorini, nem vou falar mais nada. Ah, não pode esquecer do Felipe Cadeirante. William Maguari, e o comandante Freitas. Um abraço a você, comandante. Bruno Orelha também na área. Vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vanderson, ele é só a primeira dama. Um abraço pra você, meu brother. Ostentação, a minha equipe faz a diversão. Vamos detonar os garotos do Red do Guamá. Faz a festa pra galera, faz a festa pra galera. Os garotos do Red. Faz a festa pra galera, faz a festa pra galera. A minha equipe bota pra quebrar. Aqui na minha mesa, família sem miséria é derrame de cerveja. É chope, uísque. Aqui na minha mesa, família sem miséria é derrame. O Pote, o Jajá, Júnior, a empresária Carla, o Adriano do Parque, do Banco do Brasil. Bora, Júnior, do Banco do Brasil. Tá aqui, ó. Hoje a noite tá nublada, ele não tá comigo. Eterno Rafael, lembra de nós no crocodilo. Família sem miséria, curtindo no Prime. Então desce o pacote e bota no balde. Bora, Fagner! DJ Gordo, e aí? Ele é minha cunhada Regina. Atrás de maluco, te mando um salve pros irmãos. E aí, DJ Gordo, e aí, Dino Pressão. Atrás de maluco, te mando um salve pros irmãos. E aí, DJ Gordo, e aí, Dino Pressão. Atrás de maluco, te mando um salve pros irmãos. Bota pra tremer, somos do CPP. Bora pra cima, minha Chelsea! Redes, bota na pressão, vamos lá, já! DJ Marcos. Bora, Luílo, o Edgar, o Franciel, o Marcelo, o Lucão. E aí, Caio? E aí, Almeida? Bota pra tremer, somos do CDP. Bota pra tremer, somos do CDP. Com a equipe Chance, não tem comparação. Somos uma família, meu amor de coração. De frente, passa a coisa para. Amigo Paulo Colucci. E aí, Colucci? Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Eu tô atribulado, hoje eu quero endoidar. Vou ficar no rock doido até o dia clarear. Até o dia clarear. Até o dia clarear. Até o dia clarear. Clarear, clarear, clarear. Bora, doidinho! É os empresários da Ceasa. Cheguei no crocodilo, ostentando na manha. Fechei um camarote, cada um com sua dama. Uísque e cerveja, vodka tem. Olha quem tá aqui no comando animal já. Vem que hoje tem. O moleque dos stories. Não pode. Bora, Renato Reis. Aquele story de ontem bombou, tu viu? O Gold e o Dinho é referência e impressão. Pra trás e Malobit, o baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. O baile tá pressão. Milha, rock, som, fa. Milha, rock, som, fa. Milha, rock, som, é do crocodilo, crocodilo, crocodilo. Bora, Bulacho, bora, Webert. Bora, minha família. Bora, Maílson. E meu parceiro Raul Estumano. Ele já deu um abraço, Raul, pra você. E o Alan Souza também, da Liponelinha. E agora? O final de semana já. Alô, Maílson. Amigo Paulo, Ana Carla, o Henrique Coutinho também tá na área. Família que é pressão. E aí, bumbum? Eita, meu amor de coração. pressão. Ao lado. Pode sentar a batida. Pode sentar a batida. O bagulho tá louco. Tá chegando aniversário do meu bonde doideira. Lá em Marituba. O DJ que agita. Toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza, toma sua pieza. Bora, Juninho doideira. Toma sua pieza. Papinho Ferrari doideira agora. Sua pieza, toma sua pieza. Alô, Melri. Eu te falei que um dia eu ia vencer. Eu avisei que eu ia me tornar gigante. Desce siroque, cerveja, tequila. Não tá sabendo nós que manda nesse instante. E é o bonde doideira do Croco. É o gigante, Crocodilo Prime. O animal toca tudo do Pará. Vai! É o dourado, tá na voz, então se prepare. Tira pressão de DJ. O Spike da internet falou: o animal é muita pressão, então bora pra cima! Atenção, família, agora tudo vai tremer. Felipe Cadeirante disse, gordo, pode confirmar na Florentina daqui a pouco. Bora, Anderson! Parabéns, tô sabendo que tá no berço! Vai, Chiquinho! Da fiel superlambura. Chega na área. Aqui. Nossa galera não tem frescura. É do live. A nossa cúpula. O Juninho e o Edson fazendo a diversão. Junto com o Davis e Medinho Pressão. Olha, eu quero ver. Eu tô perdoando. Pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita. Eu... Olha, estou na fita. Eu vou botar na fita. E aí, fiel, bora, Renanzinho, pra cima. Pra cima. E aí, Fabrício? Santorini. Santorini. Nos põe na fita da TF. Nós nunca dá PT. Nós bebem pra caralho. Até amanhã. Nós bebem pra caralho. Nosso amigo Rodrigo Barreto, Lucas Silva. Nós bebem pra caralho. Edilene, o Daius da TF, a sua primeira dama. No Crocodilo Prime, nós põe pra endoidar. Pode descer escol, eu já trouxe o de pá. Quando o bagulho endoidar, vai rolar muita dentada. Vai Crocodilo Prime, põe na fita na parada. Quando o nosso amigo Hernani. Rolar muita dentada. Tá, Rael Black, um abraço pra você, Hernani. Tá na parada. E já ficou na fita. E já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Já ficou na fita, já ficou na fita. Ego, moleque. Era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Cadê o José, rapaz? MC G3 e DJ Júnior Santorini. Bora, Paulinho. Eu não tô perdoando, pode chamar as novas. Mascote, Chaguinho. Tá na fita, eu vou botar na fita. Eu vou. É, Chaguinho. Tá todo mundo reunido, o animal já tá na área. Essa dentada. Vai, vai, vai, vai te dar uma dentada. Vai, vai, vai, vai te dar uma dentada. Comigo, vem na moral. Os Baby Black Head tão fechado com o animal. Vem comigo, vem na moral. Os Baby Black Head tão fechado com o animal. E aí, comandante Fleitas? Ele disse: eu tô aqui, ó. Nossa festa e faz a curtição. Marlon Beat e papel. Comandante Fleitas. Manda. O homem tem história no curralinho. Vem na moral, os Baby Black Head tão fechado com o animal. Todo mundo reunido, o animal já tá na área. Dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada. Agora vai! Só pra te dizer, só penso em você. Amigo Eric do Whisky. Eu sou. E o Mike do Rock. Essa galera que enlouquece e enlouquece. Quando a águia sobrevoa. Meu coração é super poder. Essa galera enlouquece com S. Tires, Eric e Juninho. Chegando o Betinho e o Josimar. E nosso amigo Piteco. Meu coração dos humildes. Hoje ele veio conhecer o animal junto com meu amigo Leonan. A todo mundo aí, obrigado! Meu amigo Rodrigo da Equipe 5, o Rodrigo do Grogo, Leonardo Oliveira, Bruno Verdelho, Ultra Breninho, tá todo mundo aí, alô Japa da panelinha! enlouquece. Quando a águia sobrevoa,